3 horas e 7, autonomia alterna, Salvador pro táxi. Uno 600, inicia redução para 1970 nós, o tráfego pré 7 está com grau de speed de 1.50 nós a 8 milhas. 7, reduzindo, no 600. Gente, Pátio 1 no Índia em Alfa até Ponte Espera, 18.6. No 05 do Estado, 5.284, boa. Com 3144, observar o WebJet no táxi, ingresso via Juliette, 609. 3144, Juliette, para 109. Ciente, altímetro 1.05, está 3.60. Uno 328, redução para 2, 1.09 nós. 7, reduzindo, 0.09, Uno 697, ação de identificação, chegada bom, fidência mantém a 4.000, ajuste 1.015. Uno 924, a velocidade indicada. Solo Zulu Fá, direita 129. Direita 129, até 3.6. Ok, 109. Localizador, voo 1600. Voo 1600, Luna, passa Duana, completo final, chame torre C18.62. 1328, 2000 pés autorizado, informe estabilizado. Para o passo da 3566. Na final aproximada de 8 milhas. Só um instante, vou avaliar aqui a aproximação do voo. Ok, avisa o ocupante também, aguarda um pouco de perto do 718. Torre, gol no 600. 600, centro do tráfego avistado, aporte externo, checado o trem. Já está bastante checado, passará externo, no 600. Azul 4089, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Na 5106. 4089, controle Salvador. Passou estando, mas está checado, 600. A gente continua e agora liberação no 600. Guardando no 600. Alfa e Juliette pro 08, tá 3.60. Sempre pousa no 600. O INS de prisão já voou no 328. Voo, no 328, está prisado INS, já prisão com o campo. Centro completo final, chame torre 1, 18.62. 286, boa tarde. Nós usou 200 para 3 e 8. 198, tá? Estamos lá na frequência da 286. Acho. Mano. Toma bom, boa tarde, gol no 328. A meia vinda para o externo, visual, baixada na base. Gente, 328, continua aproximação, agora liberação. Número 2 para o pouso, tráfego 737 da companhia, numa curta aproximada de 1 milha para a cabeceira. Gente, reduzindo. 328. O tráfego da TAM passando agora a retaguarda. Eu posso passar de no mesmo, tem livre pushback se me tá aqui, se o Webmeia 723. É, o sim, se o Webmeia 723 livre acionamento na posição e chame para o pushback. Respondeu, agora eu chamo o centro no 251, no alterno 3325. 251-3325, azul para a tela de nove. 300, no solo 119, libera direito, 1219. 1219, checo o trem, pouso autorizado, 120 graus, 89328. Baixando, não vou, livre pouso, vou no 328. Objeto 5728, observa o pouso 37, gol final, alinhar e manter a posse. Faz o pouso na posse final, na final, alinhar e manter a posse 328. Ano 313, já contatamos o extra-aero. Para atender a sua solicitação. Salvador, gol no 806. Gol no 806, não para cópia? Afirmo, gol no 806. Como 806 para Aracaju, nível 190 autorizado, decolou da curva 10 com a primeira curva à esquerda, saída Pucajama, Pajama direto Aracaju, controle Salvador 1,19.8, corre 1,8.6, aciona 5121, gol no 806. Autorizado Aracaju, 190, Pucajama, Aracaju, decola da 10 curva à esquerda. 1198 controle, 1186 torre, 5121 transponder, gol no 806. Gol no 806, correto, time, pronto para pushback finalmente. Chama na. Pushback, WebJet 67-2023. Autorizado, chame para o táxi, WebJet 7723. Chamará para o táxi, WebJet 7723. Estabilizado. Pode estar mais estabilizado, descendo para 2.924. 319-328. Webjet 5728, vento 130 graus, 10.9, 1015 no altíssimo, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem 5728, Web, descendo. Guardiã de 2.6.0. Na alta, guardiã 2.6. Salve Salvador, boa tarde, gol no 328, e entrou agora Alfa. Boa tarde, gol no 328, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 328. É o Charlie X-Ray para Morro. Nível 045 correto disponível, decola da pista 7, curva à direita. Restrito 1 no mil pés no corredor Axé, até liberação. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-16. Aciona 0141, Romeu Charlie X-Ray. Sete corajosos a bordo para Salvador, na proa de Paripe, ingressando no Interlagos, Júlio. Gol no 697, reduzindo para 170, para 3.000 com 1.015. Reduzindo para 170, 3.000 com 1.015, gol no 697. Positivo, seguirá o tráfego da companhia, 7 milhas agora a dono, reduzindo para aproximação. Gente, 697. 24, torre agora 18, meia, tem um bom pulo. 18, meia, graças, é mais. Iniciando redução para aproximação, 924. Boa tarde, avistado, reporte externo, baixar travado, gol 924. Alex aí, livre acionamento, chame táxi. 33, vigilância. Ok, é o 330, vigilância, L5726. November Alpha, pronto para 4. Dia November Alfa autorizado, voo Salvador-Salvador, sobrevoo TGL Alagoinhas, sobrevoo Feira de Santana e Castro Alves, decola da pista 17, na esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-6, aciona 5072, Índia November Alfa. Número 697-2000. 2.697. Liberal, alfa correto, chame para acionamento de táxi, chame a torre 1-18-6, boa tarde. Solução 3193 para o táxi, POB 169, 3 horas e 30 de autonomia alterna do Guarulhos. Direita, 209, obrigado. Teste da inicial táxi através do gate 4 e segue como número 2 até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-8-6, ajuste 1-0-5. Então, 3-1-3, uma boa tarde. Boa tarde, taxando até o através do 62, aguardo o abjet, pós-processo, ponto de espera, torre 186, tá 3-1-3. Webjet 6723, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0-5, uma boa tarde. Obrigado, Webjet Alfa, no ponto de espera da 1-0, Paulo Santos 3204, bom dia, livrou a pista. Colomeia 00, pode prosseguir? Colomeia 00, negativo, vai guardar o tráfego da TAM. De reporte o externo, baixar até travado. Geral, o externo, baixar até checar, canal 3. Positivo, autorizado para seguir na longa final do ano 0, Juliette. Para o 1-0. Outra 2 milhas do externo, totalizando aí 7 milhas. A linha mantém e prepara a decolagem imediata. Tem condições? Durante a linha mantém e prepara esse quando autorizado. Bom, no 754, aguarde de volta, Campina Grande. Guardando, você está previsto para a parceria? Lucas e Par. Lucas e Par, já. Nós 24, solo os 27, direita, agilizando na medida possível, 7219. Lembrando no momento, 219, 1924 da Globo. Sim, o Webjet 6723, vento 110 graus com 8 nós, decolagem autorizada. Reportar antes da Juliette, 1924, agora. Voo no 322, antes da Juliette. Voo no 328, Juliette, posição 10. Juliette, 10, isso. Valeu, obrigado. Altan 3804, sai na esquerda, Juliette, box por 1. Vocês mantêm o ponto de espera? Mantenho o ponto de espera, 3193. Sai 1. Fala, baixar. Beleza. Beleza. Voo no 697, checa o trem, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, uma dúzia de nós, 1015 notinhas. Livre pouso, 1015, pistão 0. Brachado checado o trem, 697. Webjet 6723, decolados 28198, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. Boa. Stan 3193, observar o pouso 37, gol nacional, alinhar e manter após, pistão 0. Depois da passagem do tráfego da gol nacional, alinhar e manter no 0313. O Webjet 6723. 6723, na MOMO, subindo ao 310, vigilância. 310 na MOMO, 5723. Leitor é agora, 18.6, tem uma pouso. 18.6, Juliette. Corre Salvador, pra passando, Vitorinha Juliette. 2-3? Corre, 2-3. 2-4. 1-7, tá presente, cortando, autorizado, chame baixado travado de faca, Juliette. Cortará baixado travado de faca, Juliette. Romeu Tchel X-Ray tentando a esteira 37, gol cruzou o eixo, quando pronto, 110 com delta livre, Romeu Tchel X-Ray. Interseção, aguardando para o ingresso, Índia November, lá. Confirmando, até antes da interseção, deixando a Oscar livre, ok? Alugo 1754, está no gate 612 para pushback e acionamento. 3319, gol 1697. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi. Papatango Alfa, Vitor Juliette, confirmando o toque arremetido em Vera Cruz, no Mutec. Zulu, céu. Ok, Zulu, chame torre 18.6, tem um bom pouso. 18.6, muito grato. 20 minutinhos para a Copa, por gentileza. Lado ao 3, mano, controle agora 19.8. 19.8. 3193, livre, decolagem da 1-0, vento é de proa, 08 nós. Dispõe. Encontrei Salvador, Papatango Romeu, Tchelete, decolando, 650 corredor, já. Direto 3, confirmando direto, subindo ao 045, o X-Ray. Direto 045, Romeu, Tchelete, X-Ray. Juliette, transcópia. Pisado, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, decolagem da 1-7, curva esquerda, restrito a 1-1000 pés, controle em 1-9.8, a torre em 1-8.6 dúzia e aciona 0-1-5-1 nos responder. Viagem. 798, controle. Romano 4 nós. Pouso no 7, olha. Saída ao 380 Vigilância. Ok, 380 Vigilância, autorizo da presença para Dael. Autorizo. Ok, direto Dael então, muito obrigado, 3193. Índia November Alpha, mantém a presente posição, a aeronave já está praticamente, já pousou, vai ingressar agora na Oscar, temos mais um tráfego já na curta final da 17, mantém a posição e aguarde só um instante. Índia Juliette solou aos 3-4, autorizado o backtrack e agilize o táxi, liberando na Oscar. Whisky Kilo Zulu, aguarde liberação para o voo. Aguarde informação de pista livre, o ajuste é 1-0 no 5. Ei, Matilson, está prosseguindo aqui reduzido, aguardando autorização, baixado e travado. Na 1-7, Kilo Zulu. Gente. Copiado, 1-2-9. Taxia via Pátio Uno, Índia e Alfa, e no ponto de espera, Sama Torres, sequência 1-9-8, decisão 6. Vitor Índia Juliette. O Whisky Kilo Zulu, tá livre o pouso na 1-7, o vento é 100 graus, 1-0-9. O Whisky Kilo Zulu. Livre 1-7, Kilo Zulu. E o Whisky Kilo Zulu, após o pouso, tá autorizado já o backtrack e táxi para o PAT 4. Maravilha, senhor, muito grato. O Índia November Alpha, previsão para iniciar o seu táxi, é 1 minuto e meio. Táxi até a Oscar e aguarde para alinhar na 1-7. Gol no 754, autorizado a alinhar e decolada, 1-0. O vento 1-0 graus, 1-0 nós. Alinhar e decolar, gol no 754. Salvador, gol 1806, puxa o funcionamento, portão 7. Autorizado, também tá. Chama na táxi, gol 1806. Dê passagem ao Cessna 150 que vai alinhar sobre a cabeceira após o seu táxi pela Austin. Índia November Alpha, alinhar e manter na 17 e observe o tráfego, tá, a pista está descendo sentido contrário. Boa tarde, Zulu. Voo no 754, decolado aos 39, o controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, grave. Chegou no 754, boa tarde. Sete, cinco, quatro, na Pouca, 390, vigilância. 390, vigilância. Índia November Alpha autorizada a decolagem da 17, o vento 120 graus, 13 nós. Positivo, 6315, Paulo 180 pro 160. Confere. Desce para 2000 na chegada, 1015 é o ajuste. 2015, você já liberou a velocidade? Bom, livre. Velocidade a critério, informe estabilizado no LS, o 6315. Tomara estabilizado, 6315. Identifique, desse, mantém 4000 com 1015. Quando seria Vitor Índia Juliette mesmo ou Whisky Kilo Zulu? Livre frequência para coordenação livre, Romeu Charlie X-Ray. E vou confirmar com a sala S. Da companhia na chegada. November Alpha decolou aos 4-2, chame passando a final da pista 2-8. Ciente, vai curvar à esquerda, vai curvar, vai cruzar o eixo na cabeceira 2-8, vindo November Alpha. Pode ingressar no corredor forte normalmente, ok? Chame passando a final da 2-8. Ciente, estão curvando à esquerda, agora vai cruzar o eixo normal, o Indy November Alpha, chamará livrando o eixo. Tá. Chama. Tango, Oscar, Papá, boa tarde, número 2 para...